vou te dar um amor desses de cinema. Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia. Se você quiser, eu largo tudo, vou pro mundo com você, meu bem. Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras. Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa. Com a nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem. Aonde o vento é brisa, e o céu claro de estrelas. O que a gente precisa é tomar um banho de chuva. Um banho de chuva. Santos, seu monstro! Copiou? Vamos ritmar. Tá na pista, sequência ritmada. Tambor xereca pra elas. Sequência da Arábia, 20 minutinhos. Daquele jeitão, ritmo do baile da Arábia toda sexta-feira. Daquele jeitão, vamos nessa, bebê, vamos nessa. Quem quiser contratar moleque dentinho, tá aí, ó. Número de contrato tá aí, ó. 0219-7349-1058. Só acionar o Bruninho, vem que vem. Fica suave, hoje eu tô no estadão. Cercado de beijinho junto com o dentinho. Pique malvado, bigode amarelo. Malote no bolso, ela gosta assim. Papo de duas equipes, então você já sabe a proposta que eu vou. É equipe Avalanche, se acaba o baile, te mando mensagem. Tu vem com a base pra fuder. É edição 2, seu monstro. Copiou? Senta pro Lorati no bigode. Senta pro Lorati. Vai desliza na piraca dos cria do cor. Senta pro Lorati no bigode. Senta pro Lorati. Vai desliza na piraca. Desliza na piraca. Desliza na piraca. Desliza na piraca. Desliza na piraca. Desliza na piraca. Desliza na piraca dos cria do cor. Vamos nessa, bebê, só tá começando, vem que vem. Aqui no baile da Arábia. Saga Maxi no Fortes, S Maxi no Bulls. Elas querem ver nós Glock de PCX pelo morro. Vou lançar aquele corte, pai tá bonito e cheiroso. E a no beco mais tarde, brota na base do morro. E vem sentando. Então vai, amiga de quatro, vai, bebê. Sentando, isso, sensualizando, vai jogando tudo. Olha pro teu ex e fala que ele foi chifrudo. Eita, caralho. É o baile do escadão. Vem sentando, vem fugindo. Vem sentando, vem. Vai devolver pro escadão. Dindinho, eu gosto da tapioca. Eu fico doidinha quando bota na manchota. Eu fico de quatro do jeito que você faz. Me come gostoso, depois eu pego um boquete. Eu já te falei que eu gosto de sentar. Eu vou sentando, eu vou sentando, eu vou sentando, eu vou sentando, eu vou sentando, eu vou sentando, eu vou sentando, eu vou sentando. Isso, amiga, para não de quatro, vai beber. Vou sentando, eu vou sentando, eu vou no chão, vai, amiga. Sentando, eu vou sentando, eu vou sentando sem parar. Vou sentando, eu vou sentando, eu vou sentando sem parar. Eu vou sentando, eu vou sentando, eu vou sentando sem parar. Tô fudendo tu, tô fudendo ela. Como tuas amigas, da como as amigas dela. Eu quero é que se foda, o bagulho é fica bem. Meu pau não tem contrato assinado com ninguém. Tô fudendo tu, tô fudendo ela. Como tuas amigas, da como as amigas dela. Eu quero é que se foda, o bagulho é fica bem. O dentinho não tem contrato assinado com ninguém. Tô fudendo tu, tô fudendo ela. Como faz amiga, da com mais amiga dela. Eu quero que se foda, o bagulho é fica. O dentinho não tem contrato assinado com ninguém. Trajadão de fortão das grife, com cabelo na régua. O dentinho no escadão é o comentário das colegas. Ela tá querendo, tá? Ou tá querendo, tá? Ela tá querendo, tá? Oi, querendo piru na tia. Ela senta, ela quica, ela chupa e rebola. Na ponta do meiota, na ponta do meiota. Ela senta, ela quica. É o fortão das grife, tamo junto. Na ponta do meiota. Ô, caralho. Saca a Glock rajada na minha buceta. Mostra pra mim que tu é a faixa preta. Me bota pra sofrer no teu piro bandido. Só cala dentão acabando comigo. Minha chota sentando e tua fica babando. Me pega de lado de pirocando minha chota. De baixo pra cima que é a puta boa. Vamos nessa. Saca mais um 10 e me fode de novo. Só o ritmo no baile da arada. Saca mais um 10 e me fode de novo. Fode de novo. Tô fudendo tu. Tô fudendo ela. Tô filhão, minha família roda de funk. Só mais amiga dela. Eu quero é que se foda, o bagulho é fica bem. Meu pau não tem contrato assinado. Vamos nessa, bebê, vamos nessa. O pique é esse. Nós tá daqui do estúdio Maurinho do Beat. Vamos nessa, ô Barnabé, ô Negão, ô Bruninho, ô Vitinho, Ubi. Chama ela, chama. Chama. Aqui no baile da Arábia. Me desculpa, pai. Me desculpa, mãe. Vou sarar pro 5-7. Vou sentar pra tocante. Quando eu sentei pela primeira vez, Confesso, me apaixonei. Quando eu conheci os pais, fui logo pro setor. Veio de DJ Dentinho e de quatro me botou. Veio de DJ Dentinho e de quatro me botou. Que balanço. Vai, desliza na piraca. Isso, amiga. Na piraca, desliza na piraca. Desliza na piraca. Que balanço. Esse é o baile dos catar. No escadão, aí o babo. Tipo, bota no escadão. Tacar no escadão, eu vou tacar na chuta dela. Olha o dentinho que te arrepia. Passando devagarzinho. Vamos nessa, bebê. Agora sexta-feira esse é o pique do baile da Arábia. Só chegar e ficar à vontade. Você que não curtiu ainda, esse é o momento, só chegar, tá em casa. Vem mulher pro escadão. A piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. Brother, aqui na Arábia. It's never enough. I'm turning you up to getting down, down. Show me a piece of your heart. Começou o fuzuê, vem que vem. Ela tá no escadão. Fique à vontade, tá? É Edição 2, seu monstro. Copiou? Aqui no Vale da Arábia. baile da Arábia. É no baile dos cadus. Se você fica cansada, você desce para um pouco. Se você fica cansada, você desce. Então vai, amiga. Quica uma vez. Então vai, quica de novo. Quica uma vez. Fica de novo. Quica uma vez. Fica de novo. Quica uma vez. Fica de novo. Você desce para um pouco. Mas quando sentar, vou te hipnotizar. Como é boar, te deixo louco. Tu pode desejar, mas tu só pode olhar. Que hoje eu vou sentar na onda do corpo. Sento rebolando, te olhando, te esticando. Tu vai me botar no seca e eu gostando. Sento rebolando, te olhando, te esticando. Tu vai me botar no seca e eu gostando. Bota que bota. Calma, bebê, tô chegando. Ô, Bruna Alves, alô, metade. Só isso é que você se tirar de dentro. Então vai tomando. No baile da Arábia, o dentinho tá ritmando. Vamos nessa, bebê, vamos nessa. Usurei. Então vai PR, o chefe que tá passando. Então vai Dedéu, essa Glock na meta. Então vai Bigu, pena da cena da tinha da Fox. Então vai bebe sangue. Vamos nessa, bebê. Minha família é região dos lagos. Tá curtindo o carnaval naquele pique, né? Minha família de Maricá, Itaipuaçu aumenta. Aumenta sua ritmada do baile da Arábia. Lamba do morro. Vamos nessa. Foi essa, quando eu sentar, vou relaxar. Já gozei, amor, agora pode gozar. Amor, que foda foi essa. Quando eu sentar, vou relaxar. Já gozei, amor, agora pode gozar. Já gozei, amor, agora pode gozar. Já gozei, amor, agora pode gozar. Em cima da cama do quarto gelado, com a porta fechada, ela pede que empurra. Em cima da cama do quarto gelado, com a porta fechada, ela pede que empurra. Empurra da filha da puta. Empurra. Vamos nessa, bebê, vamos nessa. Minha família barbearia São Tori. Lovetelo Marlon. Minha família Porto Velho. Vamos quebrar tudo, vamos nessa. Empurra da filha da puta. Empurra da filha da puta. Eu sou cria de favela, deixa eu ser. Eu sou cria de favela. Ô bonde das quebra pau. Eu sou cria de favela. Minha família do menino de Deus escadão. Ô chumbada. De favela, deixa eu ser. Espaço sideral. Nessa vida passageira, eu vou contigo até o fim. Caralho. Esse é o baile dos caras. O Entupidão de São Gonçalo e Niterói. Esse é o ritmo dos filhos dos caras. Essa gente é louco. Começou o fuso e vem que vem. Edição 2, seu monstro. Copiou? Essa é a tropa que eu não para de me instigar. Broto no escadão e já quero dar. Minha maciata. Vai de dentinho, rebenta minha xereca. Minha maciata. Vai de dentinho, rebenta minha xereca. Bota essa porra, ai que delícia. Fumando um beck, sentando na pica. Vou rebolando, tô deslizando com a mão na minha nuca. Eu tô gostando, deixa lá dentro fazer um movimento. Bate na minha cara, adoro no sexo. É o selvagem, não tem mistério. Pode gozar dentro, no escondidinho. É edição 2, seu monstro. Copiou? Chapalha o toque dentro, vai de dentinho. Chapalha o toque dentro. Vamos nessa, Lodenilson do Chapadão. Vamos nessa, bebê. Vai tomando. No baile aqui da Arábia, o dente tá ritmando. Vem. Vai tomando. No baile aqui da Arábia, dentinho tá ritmando. Vai tomando. No baile aqui da Arábia, dentinho tá ritmando. Você quer o meu cu? Você quer minha buceta? Ou você prefere que eu te toque uma punheta? Eu vou te chupar até você gozar. Que isso? Eu vou gemer. Isso, amiga, se solta, vai. Vamos nessa, bebê, Lola, Fon, Lola, Feijão, Deboche, Viado. No baile do Escadão, o clima é sensacional. Comigo é diferente, então vamos formar o bacana. Peguei os meninos do PR, logo de uma vez. Tu me chupa, me lambe, quase gozei. Tu me chupa, me lambe, quase gozei. Peguei o PR e o Dedéu, logo de uma vez. Silvio Santos bebe sangue, logo de uma vez. Peguei o Veguinho e o Bigu, logo de uma vez. O Tangerine e o Avatar, logo de uma vez. Tu me chupa, me lambe, quase gozei. Tu me chupa, me lambe, quase gozei. Tu me chupa, me lambe, quase gozei. Tu vê chapando minha bucetinha, pula tipo outro, tu mete a linguinha. Chupa gostoso na sua novinha, vai. Tu mete gostoso na bucetinha, vai. Ai, tu mete gostoso, mete gostoso na bucetinha. Vete pé piranha, vete pé piranha. Vete pé piranha, vete pé piranha. Vete pé piranha, vete pé piranha. Vete pé piranha, vete pé piranha. Vete pé piranha, vamos nessa, meu irmão, vamos nessa. Olha a família do Martins Coruja. Vamos quebrar com o pé. Isso aqui eu vou dedicar pro meu dançarino, os quebradeiros. O Deixinho, o Deixinho, o Deixinho. O DJ aqui do baile faz geral perder a linha. Escadão, não, não, não. É Edição 2, seu monstro. Copiou? Peça. Isso, amiga, no chão, vai. Desce até o chão. Desce até o chão. Quem tá no controle é o dentinho dos cadãos. Vambora, vai. Desce toda tarada. Desce toda tarada. Tá no som vivo do baile da Arábia. Dentinho. Me chama de dentinho que eu te levo pro escadão. Me chama de dentinho que eu te levo pro escadão. Me chama de dentinho que eu te levo pro escadão. Atenção, mulherada. Oi, vem mulher pro escadão. A fim de conquistar o seu amor e ficar assim juntinho com você. No escadão, ó, ó, toma sequência de vapo. Vapo, vapo, vapo, vapo, toma sequência de vapo. Vapo, vapo, vapo, vapo, toma sequência de vapo. Vapo, vapo, vapo, vapo. Os cria da cinco te pega bolado. Olha minha família do Maraca, é gruta. Nós pega, taca, pique, goza dentro. Se der caô, mulher, contigo mesmo. Sabe que o filhão vai te abandonar. Isso, chegou o momento delas. Lô Pipica e sua tropa. Vambora, vambora, vambora, vambora, vambora, vambora. Então vamos que vamos. Se filha da puta não fica com pena, pode me fuder. Dá tapa na minha bunda falando que hoje tu vai me comer. Me come todas as posições, de quatro, de lado, de frente, de costa. Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca. O dentinho pode minha buceta. E pode me chamar de rainha dos faixa preta. O dentinho pode minha buceta. E pode me chamar de rainha dos faixa preta. O dentinho pode minha buceta. E pode me chamar de rainha dos faixa preta. O dentinho fode. Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo rabo. Isso, amiga, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma. Sequência de vapo, vapo, de quatro, eu jogo rabo, de quatro, eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo, de quatro, eu jogo rabo, de quatro, eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo, de quatro, eu jogo rabo, de quatro, eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. Te avisei, não se envolve no meu papo. Não passou de um boato pra você enlouquecer. Ô, mulherada solteira, vai, fica à vontade. Agora o que eu posso fazer? Esse é o pique do baile da Arábia. Quem falou que eu quero ser esse tua é mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé. São Gonçalo, muito louca, não é do Goldin. Chamei os cria pra base, vai rolar chuva de lim. De quatro eu jogo rabo. De quatro tu toma. Jogo rabo, sequência de tom. Ai, caralho. Aqui não vale dar. Aqui não vale dar. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo. De quatro eu jogo rabo. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo. De quatro. Master da Rocha. Tamo junto, velho. Eu sabia que ela viria. De longe sinalizou pra mim. Tá lotado de mina gostosa. Aqui no baile da Arábia. Mas você eu chamo no dedinho. Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando o baile, mas o 99 eu pago. Lobei e chama ela, viu? Mais quente no carro. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar... RD Santos, seu monstro! Copiou? E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona raba no seu curtida também. Só botar dona neném, só botar dona neném. Aqui no baile da área. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona raba. É isso, família, vamos nessa. Sequência ultimada do baile da Arábia. Puta que pariu. Gosto quando tu brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca. Forte abraço, minha família da roda de funk. Brinca, brinca. O Alexandre no paizão, bobo. Brinca, brinca, brinca. Vamos nessa. Brinca, brinca, brinca, brinca, brinca com o meu pau. Enrola e fala que ele é seu. Faz a língua pela cabeça. Mas que beleza, que beleza. Sambada no meu pau. Eu passo mal, minha bola até o chão. Quando vejo a língua ligada, eu te faço no joelho. Quando vejo a língua ligada, eu te faço no joelho. O joelho, o joelho. Sentada no meu pau. Novinha, senta na pica, senta na pica, senta aqui, senta aqui, senta na pica, senta na pica e faz neném. Eu vou botando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando e boçando. R do PR tá que nem a ponto T. Ele trava e destrava, ele mira e atira. É a boca do escadão, tenta que nós larga o aço. Ô Dedéu, bota pra fuder. Dá uma tentada e bota os cana pra correr. Ô bebe sangue, bota pra fuder. Dá uma tentada e bota os cana pra correr. É a boca do escadão, tenta que nós larga o aço. É a boca do escadão, tenta que nós larga o aço. Ô escadão. Para de palhaçada. Vai entrar na bala na primeira barricada. Cantou contra o PR. O Dedéu te mete bala. Bigo e o bebe sangue. E o paizão te mete bala. Fato aí o Silvio Santos. E o beat te mete, mete, mete, mete, mete bala. Então bota a cara. Vai ganhar montão. Tamo cancelando o CPF de alemão. Então bota a cara. Vai ganhar montão. Tamo cancelando o CPF de alemão. Escadão, tem GT, Glock e bazuca. O fuzil do PR te deixa de caramuxa. O fuzil do Dedéu, o fuzil do Bebe Sangue. O fuzil do Bidu te deixa de caramuxa. Diz que vai, diz que vai, diz que vai, diz que vai, diz que vai, diz que vai, diz que vai vir no escadão pra poder pegar os irmãos. Diz que vai vir no escadão pra poder pegar os irmãos. Caô, cagão, para de palhaçada. Vai entrar na bala, não entra, entra na bala na primeira barricada. Avisa que o PR é mal. É fim de putaria, é os camerias. Esse é o mano PR, não chama complexo. É fim de putaria, é os camerias. Esse é o mano PR, não chama complexo. AK-47 é o morte do homem. E o brasileiro arranja a essência. Atingir pra base, tu fica de canto. Tá 2 minutos olhando para o peso. Que se tu tá, essa sucatão. As piranha trepa, mas a Glock não. As piranha trepa, mas a Glock não. Vamos nessa, vamos nessa. Lô, tropa. Lô, bonde dos cria. Que ela conversa com a que ela conversa com a que ela conversa com a minha. Faz a cagote rajada na minha buceta. Mostra pra mim que tu é faixa preta, tá passando. Abo do brabo é o RB Santos, pô. Cada lançamento é um tiro de fuzil. Haha, segura essa rajada. É o monstro! Quem caiu daí?